tesouro. Besouro, criança em casa. Besouro, besouro, criança. O que tiver de ficar pra trás, vai ficar pra trás. Agora é assim, de hoje em diante, primeiro penso em mim. Isso não é egoísmo, neguinho. Isso é ter amor próprio, não é querer ser ruim. Muitos hoje já nem coração tem mais. Do jardim do Éden, deserto ele faz. Mas tem também aquele do bem que é capaz e transforma o lixão em floresta, meu rapaz. Não vou olhar pra trás, não. Não vou olhar pros lados, não. Não consigo olhar pra frente, procuro o meu legado. Agora é vou conseguir, sou capaz. Meu chegado, meu show é rumo ao sucesso. Os ingressos estão esgotados, então senta, aproveita. Olha, aplaude a minha vitória. Atrás do objetivo, construindo minha história. Sem espaço pra fracasso, o momento é agora. Dedicado no que faço, questão de tempo a minha glória. É pra seguir? É? Sigo então, nada pode me parar. É na garra, força e foco, sempre com brilho no olhar. Quer correr, quer voar, ainda nem sabe andar. Quer abraçar o mundo com as pernas, se com os braços já não dá. Hoje tem que ser esperto pra dos falsos escapar. Tem que ter sensor aranha pra poder detectar. O show aqui hoje é meu, mas cê pode participar. Apague a luz, baixe a cortina quando tudo terminar. A nossa vitória, questão de terminar. Anota e escreve porque vamos aplaudir. Tô deixando meu recado. Escuta só quem quiser, então cola se for parceiro. Nem bem se tu for mané. A nossa vitória, questão de terminar. Anota e escreve porque vamos aplaudir. Deixando meu recado, escuta só quem quiser. Então cola se for parceiro, nem bem se tu for mané. E de passado eu não vivo, tá no mar de esquecimento. Eu vivo meu presente, vou plantando sempre atento. De olho no futuro, sem divisão, sem muro. Sonhando em ter paz, viver tranquilo e seguro. Viver sofrendo, irmão, é questão de decisão. Ou carregar contigo, ou largue isso de mão. Alguns já realizei, outros já ficou pra trás. E o maior dos sonhos ainda tá a caminho. Sei que vai realizar, porque nessa não tô sozinho. Deus colocou no caminho os moleque verdadeiro. Que sonho que eu sonho, dá o sangue por um parceiro. Então, não embaça, deixa os besouros voar. Inveja de comédia na traça, meu decolar. Turbulência eu sei que tem, traíra tem também. Mentiroso fica pra trás, porque eu passar mais de 100. Desistir é muito fácil, não quero facilidade. Quero lutar, mesmo fraco, enfrentar dificuldade. Vencendo minhas batalhas, passo por cima sorrindo. É isso que separa os homens dos meninos. Até que eu sou engraçado, mas não vou contar piada. Deixa de preguiça, do céu não cai mais nada. Voa com nós, embarca nessa viagem. Que a vida é muito louca e nela eu tô de passagem. A nossa vitória, questão de terminar. Anota e escreve porque vamos aplaudir. Tô deixando meu recado. Escuta só quem quiser, então cola se for parceiro. Nem bem se tu for mané. A nossa vitória, questão de terminar. Anota e escreve porque vamos aplaudir. Deixando meu recado, escuta só quem quiser. Então cola se for parceiro, nem bem se tu for mané. Do céu já não cai mais nada, você vai ter que buscar. Plantar sempre pra colher, sem esquecer de semear. Se é questão de soma, matemática quero que se exploda. Eu com os meus parceiros é igual pra minha vida toda. Sorriso no rosto, dá gosto de ver. Voando sempre mais alto nas nuvens, vou me perder que eu sonho mesmo enquanto for preciso. Mas acordo e corro atrás, por isso logo já realizo. Olhei pra trás, não vi nada daquilo do que passou. Quando olhei pra frente, uma luz Deus me mostrou. Tinha um brilho cativante, de um jeito sorridente. Era o nosso sucesso através de estrela cadente. Fiz meu pedido enquanto cê não me dava atenção. Foi Deus que ouviu o meu recado quando fiz minha oração. Dei meu amor pra quem devia ter todo meu ódio. Subi meus 2 degraus e fui direto para o pódio. Prêmio por não ser o melhor, nem por ser o primeiro. Que lá de cima veio a cola, junção com os verdadeiros, os guerreiros reais. Que buscaram a paz, que tudo sempre é nada. Cada hora eu quero mais, o voo sempre mais alto, que até perco o ar. Que é de felicidade que começo a voar. O caminho é só um, vou seguir até o fim. É um por todos e vejo todos vocês por mim. A nossa vitória, que estrofe terminal. Anota e escreve.